pra tecido só uma brincadeira. Pega, mas não se apega não. Uns amassos no colchão, mas esqueci de avisar o coração. Senti ciúmes, não tava nos planos. Dói só de pensar, não quero imaginar. Ver outra boca te beijando pra não correr o risco. Eu vou confessar, eu me apaixonei. Queimei a língua, juro eu tentei. E não me apegar, mas eu já me apeguei. Eu me apaixonei, queimei a língua, juro eu tentei. E não me apegar, mas eu já me apeguei. Sua boca viciei. Portal do Arrocha. Era pra ter sido só uma brincadeira. Pegar, mas não se apega não. Amasso no colchão, mas esqueci de avisar o coração. Senti ciúmes, não tava nos planos. Dói só de pensar, não quero imaginar. Ver outra boca te beijando, pra não correr o risco.